Sim, como é que olha, em primeiro lugar devo dizer-lhe que estou a responder com toda a boa vontade, tenho que afirmar, já não sou o presidente da Associação de Futebol de Coimbra na medida em que pedi a suspensão do mandato para tomar posse como diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Mas, de qualquer maneira, e porque as queixas se repercutem, digamos assim, ou se referem a jogos anteriormente disputados e ainda sob a minha vigência, eu devo dizer em abono da verdade que sempre procuramos que todos os jogos tivessem os melhores árbitros possíveis e sempre recomendámos ao Conselho de Arbitragem que ao fazer as nomeações para os jogos tivessem em atenção os árbitros que nomeiam em função, digamos, que do jogo que vai ser disputado. Quem são os contendores, quem são, portanto, os adversários que vão estar presentes e se o jogo é da máxima importância ou não. E, portanto, para aí, escolher forçosamente sempre os melhores árbitros. E aquilo que pode ter acontecido, e porque o Lagarde já tinha, de algum modo, reclamado ou mostrado o seu descontentamento em jogos anteriores, novamente se foi pedindo ao Conselho de Arbitragem, atenção, há aqui queixas e há aqui, de facto, motivações de prejuízo de clubes que não nos agrada tão bem e gostaríamos que tudo fosse mais pacífico e mais digamos assim, disputado dentro do campo sem haver interferência ou a possibilidade das pessoas duvidarem da imparcialidade, da isenção dos próprios árbitros. E, portanto, dentro desse estado de espírito, devo dizer que ainda há dias tive a oportunidade de cumprimentar o Sr. Norberto, aliás, não só o Sr. Norberto, mas todos os membros da direção do Lagares da Beira, como todos os clubes, nos merecem a maior atenção e inclusivamente, a consideração, porque entendemos que o trabalho que fazem à frente das suas equipas, dos seus clubes, é um trabalho, de facto, de abnegação, sacrifício, que efetivamente nós devemos salientar e realçar. E o Sr. Norberto, há muitos anos que o conhecemos, há muitos anos que nutrimos por ele uma forte consideração e amizade e, portanto, não queremos que ele ou outro se queixem efetivamente de que possa haver nomeações com menos, eu diria, com menos cuidado. E o que aconteceu mesmo no domingo passado, e já tivemos a oportunidade de ir ver quem foi o árbitro que foi nomeado e que esteve ali, é um homem que já esteve nos quadros nacionais e está nos quadros nacionais, que inclusivamente pela sua dimensão e pela sua capacidade queremos que ele suba inclusivamente de patamar, e, portanto, não nos pode passar pela cabeça que tenha havido alguma situação em que o árbitro possa tentar beneficiar o adversário do Lagares da Beira. Uhum. Agora, o que acontece é que, efetivamente, em todos os jogos pode haver erros dos árbitros, como há erros dos jogadores, como há erros do defesa, do avançado, do guarda-redes e do árbitro, também é um ser humano. De qualquer maneira, devo dizer, é que tivemos o cuidado de chamar a atenção e ontem estive aqui reunido com a atual direção, com o atual presidente, que já me substituiu, para dizer que efetivamente isto que aconteceu em Lagares deve ser visto e revisto pelo Conselho de Arbitragem. Quem pedia inclusivamente que vissem o vídeo, e eu sei que eles vão ter hoje aqui na Associação de Futebol de Coimbra uma reunião, e portanto pedi, digamos que com algum cuidado e atenção, vissem o vídeo do jogo para poder efetivamente ver os erros ou os possíveis motivos da reclamação para que sejam reparados, para que sejam chamados à atenção e para que no caso de terem existido não se voltem a repetir. Portanto, aquilo que eu peço em relação ao Lagares da Beira é que novamente hoje, e de forma particular, irei pedir ao Presidente e ao Presidente do Conselho de Arbitragem que vejam novamente quem vão nomear para os jogos dos clubes que reclamam se de facto se notar que houve que houve desconsideração ou menos boa atenção àquilo que o jogo merecia. E, portanto, é isso que posso dizer. Mas, Sr. Presidente, mas de qualquer forma, o Sr. Norberto ainda hoje em declarações à rádio, falou não apenas do jogo de domingo passado, mas também de jogos anteriores, em que terá... Sim. Inclusive, já tinha feito alguns reparos para a associação e que nós já tínhamos recomendado ao Conselho de Arbitragem que tivesse na devida atenção toda essa situação. E como é que olha para esta ameaça do boicote? Como é que eu, isso serve? Em relação à ameaça do boicote, é dizer assim, nada na vida nos deve levar ao boicote de uma competição desportiva. E o que eu quero pedir ao Lagares de Beira, ao Sr. Norberto e a toda a direção e a toda a massa associativa, inclusivamente, é que compreendam que errar é humano e nós vamos tentar averiguar efetivamente a importância dos erros que foram cometidos para chamar a atenção no caso de haver necessidade dos próprios árbitros e do Conselho de Arbitragem. Portanto, eu, pela amizade que dedico ao Sr. Norberto e a toda a direção, peço-lhe encarecidamente que tenham atenção, que nós iremos tentar que efetivamente estas situações não voltem a repetir-se.